Essa edição do Sobre Músicas e Animes é recomendada para maiores de 18 anos. Hanaga saita yo. Hanaga, hanaga saita yo. Hidoku kaze ni obie ta dare mo mita koto nai Olá, sejam hanaga todos saita bem-vindos. yo. Saudações a você que está nos escutando. É hora de uma edição muito especial da série de podcasts sobre músicas e animes. Isso mesmo, pois chegamos na 50ª edição. Olha o nível de responsabilidade, olha até onde a gente chegou. Quando o Evelazio iniciou esses planos comigo e com o Luke, ainda lá em abril de 2013, abril, maio de 2013, a gente não fazia ideia que chegaria de uma maneira tão saudável a edição número 50, igual a gente está chegando. Então é um motivo de muita alegria, é um motivo realmente da gente ver que a causa está dando certo e que estamos indo mais adiante. Com comentaristas fiéis, com pessoas que escutam o podcast por gostarem muito do trabalho, por muitas pessoas de diferentes blogs que já participaram como convidados e que alguns formam uma equipe fixa e outros aparecem quando podem. Então, isso é muito bom, é realmente ótimo. Então, antes de eu apresentar a equipe, eu gostaria que o Evilásio dedicasse algumas palavras rápidas sobre essa edição tão especial. Obrigado. Jair. Beleza, beleza. É porque eu tô fazendo a imagem, eu tô fazendo aqui o okzinho, só que ninguém pode ver. Ai, tudo bem então, tranquilo. Não, pô, eu não preparei nada pra falar, cara. Tudo bem, não. Vilas fala aí algumas coisas. Eu agradeço meu pai, minha mãe. Foram muito importantes pra isso chegar aqui. Eu agradeço meus professores. É aquela história, tem que começar de algum ponto, né? Eu Começa agradeço de a algum. Asuka. Como faço com você, Asuka? Agradecer a Azuka, o quê, cara? Eu percebi que no evento de anime uma vez, que eu tava participando da equipe, né, de construção do evento, no final do encerramento do evento, que a gente passou os agradecimentos pra todo mundo, né? Falava o nome de toda a equipe, aí no final os caras botaram. Nós agradecemos também a Hajime no Ippo. Você. É sério isso. Cara, Hajime no Ippo. Se for assim, depois no final do podcast, cada um agradece um anime preferido aí. Se bem que o tema é o contrário, mas ok. Eu agradeço a Avenger por me fazer aprender a dropar animes. Muito bem, então. Após as palavras do excelentíssimo Evilásio, vamos começar a apresentar a equipe. Como eu já falei, Kaliro Neto, saudações a todos. Evilásio também já deu suas palavras. Saudações a todos. Isso aí, com certeza. E agora, né, para prosseguirmos, vamos apresentar o restante da equipe. E com vocês temos a Natália. Saudações a todos. Gente, se estourar o viral, vocês estão pegando na minha mão. Depois da Natália, nós temos a Nayara. Saudações a todos. Jesus. Depois da Nayara, nós temos a Loba. Saudações a todos. Após a Loba, nós temos o Ian. Saudações a todos. E temos um Luke. Doente, mas sorridente. Ai, cara. Ele estragou! Luke, falou saudações a todos. Não, o tema é meu, eu posso fazer o que Ele vai falar no final. Eu quero dizer que o pior participante desse podcast. E para encerrar as apresentações de hoje, temos o Bebop. É, antes tarde, quem cedo madruga. Ou do que nunca. É isso aí, é isso aí. E um podcast especial pede um tema especial, né? E você que está nos escutando é que escolheu esse tema, ou presumo que tenha sido, né? E quem vai falar qual foi esse tema é a pessoa que sugeriu ele e acabou sendo vencedor de novo. E com a palavra, Luke Lucas. Então, a gente vai falar sobre o Naruto de novo, o remake de Atanaki Hakura. Claro. É um anime sobre um ninja loiro que quer muito ser Hokage. Não, é o tema, o pior anime que você já assistiu. A gente vai destilar o ódio que nós temos sobre certos animes. Temos algumas pessoas aqui não sabendo que anime foi o pior que eles assistiram. Então, parabéns pra vocês. Olha a cutucada aí, Eu queria só dizer assim, obrigado a quem votou nesse tema, porque é uma edição realmente muito especial pra gente falar da coisa que a gente mais odiou. Valeu! Valeu, galera! Eu vou mandar o GIF do jacaré dançando e embaixo escrito chora mais. Chora Como era essa mais. bolinha? Mas tem o do É isso jacaré aí. também. O jacaré já é meu primo. coloque minha capa do podcast, cara. Isso aí. Vamos iniciar nossos trabalhos com ela, senhorita Natália. Então, obrigado, Luke, por esse tema maravilhoso. Só que não, muito horrível, pelo amor de Deus. Tive muita dificuldade pra escolher, porque eu não sabia também qual era o pior anime que eu já tinha visto, porque eu tenho a mania de esquecer coisas traumáticas que eu já ouvi ou assisti. Como eu queria ter essa habilidade? É, eu tenho. Por isso que eu já esqueci, não faço a mínima ideia do que tá acontecendo. Mas, né, eu lembrei de um fadito podcast chamado Kyodai Podcast, onde o Carleiro me convidou para participar. E nesse podcast a gente assistiu, né, todo mundo junto, um episódio de um anime aleatório da temporada aleatória que a gente tava comentando. Foi aleatório, a gente escolheu o anime. Eu sei, mas você não devia ter escolhido esse. Pelo amor de Deus. Bom, no fim, me mandaram um e-mail avisando que ia ser Kyusei Madoshi Kohansei no Kyokan. E aí eu respondi de volta dizendo, mas nem. Porque eu já tinha assistido esse anime, eu assisti 2 episódios dessa merda, pra poder escrever o meu texto de impressões da primeira temporada lá no offline, de cara. Não. Ah, mas, vai lá, não. Você acha engraçado? Oh, muito, nossa. Você gostou das nuvens, fala que você gostou das nuvens também, você gostou das nuvens. Não vem com papo não que você gostou das nuvens. E das joaninhas voadoras também, não vem com papo não. Você tá reclamando só porque eles fogem de insetos que voam em lugares que voam? Exatamente, com certeza. Faz todo sentido. Ainda mais a pessoa usa um skate quando ela consegue voar. E o CG é muito bem desenhado, só que não. E meu Deus, coisas estranhas acontecem. Personagens são irritantes. E sabe o que mais, Nath? Vai vender. Vendeu? Não sei. Não, pior que não vendeu. Sabia que eu olhei os BD? Vendeu 500 BD volumes. É o porra. Ah, cuidado, né? Mas a gente estuda aí pra... Se falir, né? Cuidado aí. Saudades, Manglobe. Achei que ia vender por causa do Kiritão lá do clã do cara. Por causa do Kirito, né? Vender por causa não, do... nem tudo que tem o Kirito vende. Bom, mas tal tá aí com um filme novo. Olha só. Eita, Zé. Jesus. Né? E esse Kyusei ganhou um ova, então. É. Então, tem Kiritão, parece que tá dando bem na vida quando tem Kiritão. Ah, quando tem Kiritão, é. Explicando pra quem não entendeu, o protagonista é dublado pelo mesmo dublador do Kirito. Do Kirito. Sim, e ele usa uma espada preta, ele tem cabelo preto, tem olhos azuis, tem usa roupa preta, ele é foda. Assim, eu só faço questão de lembrar isso pra só corroborar mais ainda o fato de ser um anime muito ruim. É tipo, Kirito cresceu e agora mora numa cidadezinha flutuante, basicamente é isso. Eu nem posso falar mal, o dublador nem é ruim, cara, mas tudo bem. Eu gosto do dublador do Kirito, cara, eu só não gosto do Kirito, né? Eu gosto. É, a única pessoa que gosta do Kirito que é o Luke. Ai, meu Deus, claro, né, Luke? Só que não. Quê? O Luke adora o Kirito. Oh, ama, nossa. ama. Lembrando que Sword Art Online vai ganhar um jogo pra PSV4, vai ganhar filme e nada de Index 3. Nada de Mahouka 2. Nada de Onisama 2, pois é. Né? Pois é. Excel World ganhou série original e nada de Mahouka 2. Nada de continuação de Excel World também. Pessoal. Pois é. Vamos parar por aí. Mas, Evilásio, você falou que o tema hoje era pra falar de anime ruim, então... Estamos falando de Excel. Desculpa, gente, foi mal. Então, senhorita Natália, que música você tem pra nos brindar com esse anime? Eu tô nem com vontade de explicar o enredo do anime. Não, não! Questão de pesquisar, não! Pessoal, não. Você não vai explicar o enredo do anime. Você vai convidar as pessoas a assistirem e escutar o que eu dou podcast. Exatamente. Eu não sei nem qual é o número, Velasco, qual é o número. Vai estar no post. Então, vocês vão lá, assistem pelo YouTube. Primeira. Escutem. Uns 25 minutos. É verdade, vocês não precisam assistir. É bom que eles entendem qual é a sensação que a gente teve, né, quando a gente assistiu. Ah, não, vocês podem assistir enquanto a gente isso, faz. Enquanto isso, enquanto a gente fala. É, tudo bem. Por favor, all façam time. Isso. Edição 14 do Kyodai Podcast. Aí, edição 14, podem escutar lá no YouTube, beleza? Podem dar seu joinha, seu like, se inscrevam no canal. E abençoe a alma. Caraca. De todos nós que assistimos o anime. Obrigado, obrigado, é isso mesmo. Façam como o pessoal do Rebosteio fala, né? O cucocô, né? Curtir, compartilhar e comentar. Jesus amado. Vai, Rafael, vai. Me enviaram um e-mail convidando pra fazer esse podcast. Eu falei, não, tem alguma coisa pra fazer lá no canto, lá da minha casa. ela que aceitou. Eu aceitei porque eu gosto de aceitar os convites dos podcasts, todos eles, mesmo por esses. Você veio pra esse aqui. Filho da puta. Mas bora, pronto. Eu escolhi a Andy porque eu não gosto da Open, então vai a Andy mesmo. E a Andy é Hallelujah. Deve ser Aleluia, né? Aleluia, acabou, né? Aleluia. Exatamente. Música propícia pro anime propício. Aleluia é uma música boa pra caralho, só que não é a mesma que tá nessa série. Pois é, a música Aleluia do Lala Larks, nome da banda. É Lala Larks. Pensei, que derrubou o botão. Eu acho que o grande problema desse tema não é nem que a gente falar mal do pior anime da nossa vida. É que não necessariamente o pior anime que a gente assistiu tem música boa, sabe? E não é, pô, porque, por exemplo, eu fui olhar no meu mal qual era o anime que eu tinha menor nota. Não era esse, logicamente. Era, não sei o quê... Ah, nem lembro. Eu não quero nem lembrar. Eu só sei que eu dei 2 pra ele. E eu fui olhar as músicas, não gostei nem da Op, nem da Andy, nem de certo. Só não gostei de nada. Aí pronto, aí eu descartei ele automaticamente. É, automaticamente já não é mais o seu pior anime. Ah, pô, eu não sei qual é o meu pior anime. Eu lembrei desse por causa da minha reação a assistir o segundo episódio que eu assisti com a minha irmã. Ela odiou, eu odiei e eu ainda assisti de novo por causa de vocês. Aí pronto, né? Só fez aumentar o ódio. Você ganhou um bom lugar pra tua alma, você sabe disso, né? Ai, obrigada. Então, só pra gente partir pra música, repita o nome dela mais uma vez, senhorita Natália. É Hallelujah, do Lala Larks, do... Esqueci o nome do anime agora. Com o Sema, tipo, sem... Não, que horror. E fique com essa música do anime da Joninha, isso aí. Ok, voltando então para o nosso podcast, é a vez dela, Loba, fazer sua indicação. Pior anime que eu assisti na minha vida, pior do que Boku no Pico, Zero no Tsukaima e Bible Black. Eu pensei que você gostava de Boku no Pico, mas tudo bem. Como assim? Foi Chaos Head. Chaos. Adeus. Eu também falo Chaos. Desculpa, desculpa, foi sem querer. Tchau, adeus, caos, tanto faz. É ruim, ninguém devia ver. Eu não entendi. O legal é que a loba viu o Caos Red e ela sobreviveu pra falar pros outros e espalhar a boa palavra de você, você e você não veja esse anime. Obrigado. Ninguém devia ver esse desenho. Ele é tipo uma doca. Ninguém assista. Assistam coisas que estimulem movimentos humanos como Bible Black. Porque oi? Esse negócio não vale a pena. Gente, calma, vai que reitar com o Carlírio. Eu, hein? Mas você não quer falar da sinopse, não? Faça a sua sinopse sempre espetacular. Então, você não lembra. O problema é, eu não lembro. Não lembro. Só lembro que tem uns terremotos. E tem umas armas, umas gurinhas com a cara muito zoada. Parece que os olhos estão derretendo. Tem um Yabu que tem umas figuras, e aí quando tem um terremoto a figura cai. Aí ele mora em cima da escola, sei lá, como é que é esse doido. Eu lembro que o protagonista era uma merda. O protagonista era pior que o Shinji. É verdade! O protagonista é muito ruim. O protagonista é um cara babaca e ó. E que Komori, maluco, que vive dentro de um container e que ele tem sonhos eróticos com o garage kit dele. Justo. Jesus. É, e tem uma parada aí que o Japão tá sendo destruído e tem uns terremotos. Certo, maluco, que nem o que eu sei no que eu caio. É tipo o X do anime ruim. Aí tem as armas de Final Fantasy também. As armas é maior que as gurias, né? Ele é do mesmo grupo, né, que é da mesma empresa, do Steins Gate e do Robotics Notes. Assista o Bible Black, é melhor. Assista. Recomendo. Eu realmente não recomendo o Bible Black. O Bible Black é muito bom, foi o meu primeiro. Também foi meu primeiro. E qual que é a música que tu traz desse anime pra nós? Eu ia falar isso. Ok. É a abertura. A abertura. Que a menina tá gritando no microfone. É muito boa. E a letra da música é linda, meu Deus. Tipo, ela bota uns termos científicos no meio da música e é bem edgy. É lindo, meu Deus. O começo de Chaos Red é até legal. O primeiro episódio é legal. Não, depois... não é não. Depois fudeu tudo. Não. Cagou. Eu nem lembro. Nem quero lembrar. Lembra da parte do espaço dramático? Pois é, não apaguei. Não lembro nada. Então, o nome da abertura dessa obra de arte é FDD. A música é legal. De Kanako Ito, sei lá. É da Kanako Ito. Uma pessoa aí que gosta de gritar muito. Então, vamos todos escutar essa música. Linda essa música. Então avisa o senhor Luke, que teve o tema vitorioso, falar de sua escolha pra hoje. Falar de pedofilia. Vamos falar de pedofilia. Tema bom pra caralho. Tá duas Sag Trap de novo, não. Nayara, o que é isso? Ou fica com esses doidinhos aí, maluco, que saiu de Zag Drop? Eu não sei o que você tá falando, Nayara. Pra mim, a história termina com a menina ainda com 6 anos de idade. É que tem um doidinho. É que eu ouvi falar, Nayara. Que tem um doidinho que parece que o c... Meu Deus, é não. Absurdo. Eu fiquei assustado. Caralho, o que é isso? Bom, na minha época, enquanto tem alguns mangás aí inferiores que você fica na dúvida se aconteceu ou não aconteceu, nesse ele é tão superior que tem 3 garotinhas, então você não tem como você ficar pensando se teve pedofilia ou não. Kotobu no Jikan é um anime excelente. Lá de 2007, que teve 2 temporadas, olha que incrível. Deve ter tido um OVA que eu não quero saber. Foda-se. Um OVA, na verdade, foi a única coisa que eu vi, foi o primeiro episódio do OVA. Foi quando eu desisti, né? Parabéns. Ele conta a história do professor que tem uma garotinha de 9 anos perseguindo ele, sendo namorado e fazendo chantagem contra o cara. E elas mostram calcinhas, elas fazem um monte de putaria e é aquela coisa que você, ai, nossa, a animação do Japão é tão maravilhosa, eu tenho que mostrar para meus pais isso. É incrível. Tem as melhores censuras da história dos animes, né? Que a censura é tão incrível que é uma imagem de longe mostrando as 3, mostrando a calcinha, né? No original só mostrava a cabeça das gurias, que os caras não tinham coragem de mostrar o que estava acontecendo embaixo. Muito bom. Alguém já viu Kodomo no Shikan? Do Jikan? Não, muito obrigado. Eu vi o primeiro episódio do OVA, que é antes da série de anime. Eu não sabia nada de Kodomo no Jikan, deixa bem claro, eu fui assim, sem saber nada. Aí no final do episódio tem uma garota de 9 anos, vestida só com um laço, como se fosse um laço de presente, só com um laço de presente, mandou uma foto pra uma pessoa, dizendo que era o presente dele. Excelente, assim. Eu não entendo porque teve 2 temporadas e 4 OVAs. Teve uma temporada e um OVA que é a continuação, o Nigaki. Acabei de ver. Tem duas temporadas, é inacreditável. Vendeu pra caralho que sabe. Parabéns pro japonês, eu não sei, eu não entendo. Eu realmente não entendo. Obrigado, Japão. Não é engraçado, triste. É vergonhoso, você quer tomar um banho de bombril. É assustador, você vê e você álcool. Fica se sentindo sujo. É sério. É porque, cara, se fosse tipo, terceiro colegial, garotos atrás do professor. Tá, tudo bem. É errado, mas tudo bem. Agora, garotinha de 9 anos mostrando a calcinha pro professor é um negócio. É porque é forçar a barra, né? Tipo, o amor platônico da garota pelo professor, não sei o quê. Não! É forçando a barra mesmo. Fanservice em cima de fanservice da garota de 9 anos de idade. E suas amiguinhas de garota de 9 anos de idade. Lembrando que tem a amiga dela, que é apaixonada por ela, né? Tem o Yuri no meio. E tem a outra garota de 9 anos de idade, que é peituda. Obviamente, né? Tem que ter uma peituda. Peituda não, né? Não, tem uma que é peituda, literalmente peituda. Sei lá. Tem mais peito do que a maioria das japonesas. É, a maioria das que as garotas de 9 anos. Parabéns, Japão. Parabéns que as japonesas adultas. Eu vou falar aqui da abertura da segunda temporada, que eu não considero segunda, mas eu considero. Não é que eu não considero, eu não vi, pô, só tá lá no mal que é. Se chama Cute Future, futuro culposo, culpado, sei lá. Eu achei incrível que eu fui lá procurar no nosso maravilhoso Letras e Músicas BR, né? Tinha a tradução da abertura. Ai, eu falei, preciso saber. Para de decolar um pouquinho, vai. Ai, meu Deus. E aí, eu fui ler a letra e eles copiaram e colaram no Google Tradutor e tá tudo em japonês ainda, só que tem umas partes em português, tá tudo errado. Parabéns, Letras e Músicas BR. Ótimo site. Parabéns. Gente do céu, não tô ouvindo essas coisas, cara. A tradução de Guilty Future é Futuro Guilty. É, eu acho que é exatamente. Guilty Future. Porque Guilty claramente é o nome pessoal, meu próprio. Ai, meu Deus. Cara, tem uma letra em inglês aqui, cara. Se você quiser tentar. Não, tô tranquilo. Mas é isso. Kodomo no Jikan, excelente anime, incrível. Foi tão incrível que eu não consegui apagar. Pergunta que não quer calar. Ele é melhor que Boku no Pico? Cara, de boa. Boku no Pico é menos irritante que Kodomo no Jikan, velho. Não, o problema é irritante, cara. O problema é que você se sente sujo. Literalmente, você se sente sujo, velho, porra. Pelo menos o Pico não tinha 9 anos de idade, né? Não sabia o que tava fazendo quando entrou no carro. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu não tava bebendo água, senão eu ia jogar água no meu computador. Eu fiquei impressionado que eu ia sinto as cenas, porque eu nunca vi, cara. Mas ok. Então, Luke, só repita o nome da música uma vez mais, por favor. Futuro Guilty de Kitamura Eri. Isso se for Kitamura Eri mesmo, vai saber que. Letras e músicas. Letras e músicas BR, eu não confio muito mais não nesse site. Ok, vamos todos escutar essa música então. Passada a vez do Luke, então é a vez do Evilásio fazer sua indicação nesse podcast. Então, assim, quem acompanha meus podcasts sabe que eu já várias vezes xinguei um anime em especial. Meu Deus. Todo mundo também sabe que eu sou um DC net, né? Eu gosto muito da DC e, obviamente, não gosto da Marvel, que é bem mais chato. E, bem, todo mundo agora tá pensando, eu vou falar do Homem de Ferro, do Blade. Não vou falar de Avenger, não é o Avenger da Marvel. Caralho, o que você tá falando, velho? Tem um anime no Japão chamado Avenger, que se passa em Marte, e é sobre uma garota que não fala nada quase toda a série, andando com uma boneca que tem 2 olhos de cores diferentes, tentando se vingar de um cara que também quase não fala nada durante todos os episódios. E ninguém fala nada, que interessante. Não, não, tem muita gente que fala, só que não os protagonistas. Eu até hoje, não, é porque esse anime ficou realmente marcado. Você não lembra até o nome da garota, que é a Layla Ashley. Quanto é muito difícil lembrar o nome de outros personagens de outra série. E, bem, eu só lembro o nome do boneco, porque aí também você já cai demais, né? É um anime bem ruim, assim, em tudo ele é ruim. Digamos que até ver Avenger, eu sempre assistia tudo completo. Eu vi Avenger completo, vou deixar claro. E isso foi minha falha. Até eu ver Avenger, eu não me preocupava tanto com os erros nos animes e tal. Acho que a pior coisa que eu tinha visto era Bible Black, né? Cara, Bible Black é anime de punheta, não é tão ruim assim. Eu não lembro o que aconteceu. É que quando você é criança, quando você tem 15 anos de idade, você assiste, sei lá, pela primeira vez um hentai, e que logo no primeiro hentai você tem estupro, você tem possessão demoníaca e você tem futanari. Mulher com piroca, velho. Mulher com piroca é foda, porra. final da prova. Cara, isso é uma edição especial. Meu Deus, sério, o que eu tô fazendo aqui, senhor? Olha aí, próximo tema. Ah, também com mulheres de piroca. Olha aí. Não, Luke, não. O que tá acontecendo com a minha vida? Por que eu tô aqui, gente? É meio assustador, cara, mas bem. Cara, é muito ruim. É, o anime todo, ele tem um clima denso e depressivo. Só que por algum motivo, as pessoas achavam que heavy metal combinava com isso. Heavy metal e música techno. É isso aí. Então, tipo, a trilha sonora é toda errada. O anime é todo errado. A animação é a coisa mais feia do mundo, cara. É muito ruim, cara. Muito, muito, muito ruim, assim. E, tipo, é aqueles animes obscuros, né? Porque eu pegava qualquer coisa sem ler nada antes. E, porra, que decepção. Mas que decepção. É, eu realmente acho horrível. Acho que a única coisa boa que tem nesse anime, obviamente, são as músicas de abertura e encerramento. Que é de uma banda que sempre faz músicas muito parecidas, mas que por algum motivo eu gosto. Que é o Ali Project. E que tem... metal? Não, não é heavy metal, ela é um tecnodance, eu não sei direito explicar o que é Ali Project. Tá certo, tá. Mas tem vários animes que tem músicas do Ali Project, e a primeira vez que eu escutei o encerramento de Madoka, eu pensava que era do Ali Project, inclusive. Agora não lembro. Mas Avenger é realmente um anime que eu não recomendo pra ninguém. É, na minha opinião, o pior anime que eu já vi. Eu sei que não é o pior anime de todos, mas foi o pior anime que eu vi completo. Então, pra mim, é o pior anime que eu já vi. Esse é o único anime que tem nota 1 lá no meu mal, inclusive. Enfim, fiquem aí com o encerramento de Avenger, que é a música Mirai no Eve, do Ali Project. Passado uma discussão calorosa e uma boa parte do nosso podcast, já passamos a primeira metade, vamos iniciar a segunda parte do podcast, SMA 50, com anime que você odiou muito, né? Esse é o tema. A Nerd é o pior anime que você viu. É, tudo bem. É a mesma ideia. Então vamos passar a vez agora para a senhorita Nayara fazer sua indicação. Ai, só fica tô passando mal aqui. Ai, enfim. Antes de mais nada, eu queria dizer que, infelizmente, eu não vou indicar o pior anime que eu vi. Por quê? Porque o pior anime que eu vi não tem nenhuma música boa. E como aqui tem que, pelo menos, indicar uma música boa, eu pensei nisso. Falei, nossa, eu vou pegar um anime ruim, mas não pegar uma música ruim também. Então, tem que pegar uma música, pelo menos, que me agrada. Então, diga, pelo menos, qual que seria esse anime, então, Nayara? Qual que seria esse anime que não tem música boa? Akuno Hana. Mano, aquela rotoscopia. Eu discordo plenamente. Não. O Neil tem seus problemas, mas eu acho que ele tem coisas boas. E a música de encerramento é muito legal. O problema é o anime ter existido. Eu acho a música de encerramento muito legal. Cara. Então, o anime em si não me agrada. Só que aí também eu fiquei com tanto ódio daquele anime que eu nem com vontade de ler o mangá não quis. Eu falei, a música de anime eu assim, acho muito legal. Cara. O problema de Hakuna Hana foi o anime ter existido. O mangá também não é melhor não, só pra avisar. O mangá não é melhor não. Não, eu preferi o mangá ao anime. O mangá não é melhor não. Eu preferi o mangá ao anime. Aquele... É, porque também não tem rotoscopia, né? Eu quero ser hipster... hipster da rotoscopia. Não. E é uma merda o anime. Não é não, não. Não, é tudo uma merda, claro. Mas... Eu discordo, assim. O anime não é... A ideia da rotoscopia não foi a melhor ideia do mundo mesmo, não foi. Mas tem coisas legais no anime. Não dá pra dizer, a história não é ruim, né? Enfim, aí eu tentei pegar um anime que eu vi ano passado, que da temporada de abril. E, assim, eu vejo muito assim. Quando eu vou assistir algum anime, eu acho que muitas vezes é 50% da minha expectativa é 50% do que ele realmente oferece, né? Então, às vezes, o que acontece? Você vai assistir um anime, aí você tá com uma expectativa muito alta. Se correspondeu e realmente, sei lá, a animação tá legal, a trilha sonora tá ok, o desenvolvimento das personagens foi bacana, a história tá legal, beleza. Se a expectativa foi correspondida, tá beleza. Aí tem aquela situação também que você não espera nada, o anime surpreende. Você fala, oh, ok também. Mas o maior problema é quando você tá com uma expectativa relativamente boa, e aí o anime não corresponde de jeito nenhum. Foi meu problema com M3, Sono Kurogane. Como é que é o nome? É Sono Kuroki Hagane, ou The Dark Metal, enfim, M3. Porque a direção é do Junichi Sato. Não que ele tenha feito grandes coisas, mas ele dirige bem Sailor Moon. Então você não fala que o cara vai fazer uma cagada tão grande como ele fez. Aí você olha pra quem vai escrever o script e tá a Mari Okada. Tudo bem, não é todo mundo que gosta das coisas da Okadinha. Eu tenho algumas coisas que eu gosto dela, outras nem tanto. Mas você não esperava também que, sei lá, né, a história fosse ser tão arrastada do jeito que foi. E aí, por fim, nos Mechanical Design tem o show de Kawamori. Pô, eu sou muito Kawamori fag. Eu amo toda a franquia de Macross. Até a Aquarium eu gosto. A Aquarium não chega a ser muito bom, mas eu gosto, né? Então eu pensei, pô, vai ser um anime ok até pra assistir. Mas não foi. O Mechanical Design é péssimo do Kawamori. A Mari Okada se perdeu totalmente. E a direção do Junichi Sato é horrível. Tipo, a história é uma brisa que só também. Porque é basicamente assim. Tem lá umas gosma preta que... É como se fosse um vírus lá jogado no meio da humanidade. É, e aí ele contamina as pessoas. Aí também não entendi direito como é que contaminava as pessoas. Eu não consegui terminar de assistir o anime. Enfim, também me falaram que o final é uma bosta. Aí tem uns personagens lá que são os principais, né? Que eles, por conseguirem pilotar os mechas do anime, eles conseguem meio que ultrapassar essa barreira e lutar contra essas gosmas pretas. Mas, tipo, nada faz sentido. Tem um episódio lá que a galera vai pra uma praia, tipo, do nada, assim. Tipo, vamos lá pra praia. Parecia que era depois de Digimon. Tá todo mundo lá na praia e tal. Aí do nada aparece um inimigo. Aí... Mano, aí um começa a interagir com o outro de uma maneira muito estranha. Aí depois aparece uma menina que não sei de onde veio. É, aí ela tem um poderzinho estranho, esquisito. Enfim, não assistam esse anime, pelo amor de Deus. Nada faz sentido nesse anime. O desenvolvimento de todas as personagens são horríveis. Os twists que tem na série são péssimos. A única coisa que realmente salva no anime, na minha opinião, são as músicas, né? As duas músicas de abertura são boas, e as de encerramento também. A que eu vou indicar no podcast hoje é da Main, chama Re Remember. É, a Main, ela é conhecida mais pela franquia de Macross Frontier mesmo, né? Porque ela que cantou as músicas da Cheryl Nome lá, mas ela também já cantou em vários outros animes, Sidano Area, Exo World, Blood Led e assim diante. Eu indicaria mesmo mais, assim, ver a abertura, ver os encerramentos do anime, mas passa bem longe disso. Pelo amor de Deus, não assisto. Foi um dos piores que eu já vi na vida. Tanto. E assim, eu falo por mim, eu não sou muito exigente com anime, assim. Se o negócio tá meio divertidinho, eu já gosto e acho ok. Eu continuo assistindo até o final. Só que, mano, se eu nem conseguir assistir até o final, é que o negócio é muito ruim, velho, na boa. Eu nunca vi esse anime, mas provavelmente as músicas são boas, porque só tem gente boa, pô. Tem a Maya Sakamoto aqui também. Sim. Exatamente. Aí eu, enfim, foi uma decepção que só. Foi uma das maiores decepções, eu acho, assim, de ver anime, sei lá, em 10 anos que eu vejo animes, que seja. Foi muito decepcionante. É horrível, horrível. E por isso também, até digo, que eu fiquei meio com o pé atrás com esse novo Gundam que lançaram, né? Porque eu falei, porra, os mechas que a Okada escreveu foi Aquarium Evolve e foi esse daí. Aí eu falei, caramba. Só coisa boa. Só falta ela ferrar meu Gundam também. Mas, como eu confio no Nagai, que é um bom diretor, né? É, então, eu tenho por mim que ele não vai deixar ela estragar Gundam. Mas, né, enfim. Não, eu tô com um super pé atrás com esse Gundam novo só por causa disso. Porque o script dela era muito ruim. Tinha uns diálogos muito sem noção. Tipo, tudo era ruim. Não, não consigo ver um negócio bom a lançar as músicas desse anime. Tudo que eu sei falar aqui quando... últimos Gundams é que eu amo o primeiro episódio, aí depois vai diminuindo a minha vontade de assistir. Pô, você ficou com raiva até do Origin? O Origin também, foi a mesma coisa. Não é que eu ache ruim o Origin. Porque você falou legal, bem pra caralho. Mas é que no começo... No começo é foda pra caralho, caralho, é foda. Aí o Reconquista, puta, eu gostei daquela caralho do primeiro episódio. Aí depois... Não... É triste. O último Gundam mais ou menos. A Nayara tá querendo me matar. O último Gundam bom mais ou menos que eu vi nos últimos tempos foi o Dobro, cara. E olha lá. Ah, mas aí você não passa pra segunda temporada pro filme. Eu vi tudo. Eu ainda vou assistir a segunda temporada e o filme, sem spoiler. O filme, eu vou te falar. Não, o filme. Eu digo que eu vi, mas eu dormi a maior parte dele. O filme é inacreditável. O filme é inacreditavelmente ruim. A segunda temporada eu nem acho tão ruim, mas o filme é inacreditavelmente ruim. Falaram que o filme só é bom por causa da animação mesmo, o resto esquece. É ruim. É, mas não vou dar spoiler pra você, não. Eu só quero ver você reagindo no Twitter, continue assim. Não, vegano no Twitter foi péssimo, porque tipo, eu tava lá, toda hora surtava com o episódio, né? E ninguém dava nenhum spoiler. Aí eu falei, mano, vai acontecer alguma merda e a galera vai cair em cima de mim e tal, mas não deu outra. O personagem que eu mais gostava lá morreu, aí pronto, veio todo mundo, eu tava esperando essa cena que você vê. Aí eu, puta, mano, aí eu lá chorando lá, e eu, cala a boca, não sei o que. É, ele morreu. Aí ele morreu. Tristeza. Nayara vê o capacete explodindo no meio do espaço. Ah, mas ele pode estar vivo. Queridinha. Queridinha, o ser humano não funciona assim. É provavelmente o melhor game do jogo, só que ele foi feito pra criança, cara. É que ainda era legal, pior que era, meu, só não curto foi. Ai, cara, enfim. Então, Nayara, né? É só repetir o nome da música pra nós, por gentileza. We Remember the Man. Palavras da Nayara, é a vez então do Ian fazer a indicação dele. Olá. Olá, Ian. Foi um tema muito difícil de escolher, porque eu já assisti muito anime ruim nessa vida. A Loba tá de prova porque eu assisti muitos animes ruins com ela, mas sim. Ah, aí todos eu... os animes ruins que eu vi com você são muito bons. Aham. Então, Nightwalker maravilhoso, aqueles cachorros. Eu amo Nightwalker! Não, aqueles cachorros morrendo, ótimo pro meu coração aquilo. É muito enfim, bom. Aí eu fiquei em dúvida entre dois animes pra escolher. Que são duas adaptações de Otome Game, que a história no jogo eu achei legal, mas aí vai chegar na porra do anime, né? O povo caga com tudo. E aí eu fiquei entre Brothers Conflict e Diabolic Lovers. Diabolic Lovers é pior. É, então, foi esse mesmo que eu escolhi. Escolhi Diabolic Lovers por quê? Porque tá assistindo a segunda temporada agora? Não, e não é só isso, eu tô assistindo a segunda temporada, sabe por quê? Porque eu sou trouxa. Ian, você tem que se amar mais, Ian. Ian, manda o seu papel de trouxa pra JBC, que tá foda lá, cara. Eles já usaram boa parte daquele volume de gangue, pra gente estar tão transparente. Papel manteiga. Papel manteiga. Eu imagino, cara, a felicidade do JBC depois de lançar Gangsta, uma semana depois do estúdio japonês que fez o anime Gangsta, fale. Muito bom, cara. Então, Diabolic Lovers vai contar a história dessa menina, dos cabelos loiros, que até esqueci o nome dela, de tão inútil que a garota é. A Yui Komori, ou como eu gosto de chamar, a mosca morta. Ela chega lá numa mansão, a mansão tem seis bichones vampiros que viram pra ela e falam assim: ah não, é porque agora você vai ser a noiva de todos nós. Aí eu já comecei, porra, eu vou assistir um anime de gangbang. Aí tá. A menina de boa, aí do nada o vampiro começa a atacar ela e chupar o sangue dela. Aí fica tipo aquele tanto de cara em cima dela. Eu fico, amiga, te preserva, mas ela não faz nada. Ela fala, para, mas ela não faz nada. Aí ela foge. Ok, ela se tranca no quarto. Para. Isso é o resumo do anime. Isso é o resumo. Mas que interessante, assim. Enfim, não. Aí ela foge pro quarto dela. Aí o que acontece? Aí aparece uma mulher lá com o vestido todo frufru lá e fala: ah não, porque eu parei esses meninos. Aí eu, ó, vai começar até um plot. Não! Não, não tem plot. Aí isso, ela fala: eu parei esses meninos. Aí ela fica, tipo, desaparecendo e aparecendo o anime todo. E essa garota fica atrás dessa mulher: meu Deus, me diga o que está acontecendo aqui, porque meu pai me mandou pra cá. Detalhe que o pai da menina era um padre. Aí ele fez, tipo, um pacto com esses vampiros. Aí, não, vou mandar a virgem pra vocês. Mandou a filha dele. Super normal. Aí chega, tipo, faltando 3 episódios pra acabar. Aí eles tentam botar algum tipo de plot austérico, espiritualista lá, não sei o que, de reencarnação de vampiro e usar o corpo da virgem como um tipo de receptáculo. Nada acontece, feijoada. Caralho, ela é virgem ainda? Ela era virgem. Aí eu sei que dá muita treta no final, a garota é chupada por todos os caras. O que eu acho mais impressionante é que, tipo, é um anime curto, então o Ian falou mais do que o curto de um episódio da porra. É, tipo, cada episódio tem 15 Ian, minutos. A pergunta é, eles falam... Meu Deus. Eles botam a palavra estranha. Ele bem inspirado hoje. Então, como eu estava dizendo, a Evolic Lovers é um anime horrível. A história do jogo é melhor. Mas aí, né, tipo, adaptação de jogo sempre é horrível, então não dá pra esperar muita coisa, eu fui trouxa mesmo. Enfim, o anime que eu escolhi foi da Diabolic Lovers, e a música que eu escolhi foi a abertura, que ela é cantada por dois seiyus que dublam dois dos vampiros, que são o Toriumi Kosuke e o Hikaru Midorikawa. Mr. Sadistic Night, já bem... O nome da música. Pois é, o anime de uma garota, mosca morta, que não faz nada além de pararem de chupar. E os vampiros, quando tentam fazer alguma coisa, no final não fazem nada, porque é tudo um bando de pau-mandado da mãe deles. É isso. Já vi muito pornô onde tem vários. Bebop Black tem isso? Porque lá é perigoso. Eu quero tirar uma dúvida com você. Você tá vendo a segunda temporada achando que o anime vai melhorar em alguma coisa? Ou você tá esperando só mais do mesmo mesmo? Eu tô achando que eu sou trouxa, Carlinhos. Nossa, é que eu sou trouxa. Entendeu? Eu comprei a primeira edição de Gangsta. Por que eu sou trouxa? Ai, então tá, né? Enfim. Não, mas eu tô Então, só repita o nome da música, por favor. Então, é a música cantada pelo Toriumi Kosuke e pelo Midorikawa Hikaru. É a música Mr. Sadistic Night, abertura de Diabolic Lover. Após a vez do Ian, é a vez então do Bebop fazer a sua citação musical. O Eric me recomendou um anime bem ruim pra assistir um tempo atrás e eu assisti porque ele é OVA. Fireball Black. Não. Antes fosse, que aí pelo menos ia rir. Não, é tão ruim. Bible assim. Black é o novo Boku no Pix daqui. É que o Bible Black tem a surprise, né? Não, cara, porque o Bible Black ele não só é um hentai ruim, que não é um hentai ruim que dá medo. Aí esse anime ele é curto, deve ter uns 20 minutos ou menos, tem até no YouTube. E tem uma cena que resume bem o anime, eu vou até passar aqui depois quem quiser assistir. Tem um minuto essa cena aí. E não tá editado, tá? É assim mesmo. Se alguém achar estranho. O nome do anime é Tenku Danzato Skelter Heaven, que é do mesmo diretor de Bar of Destruction. Ah, tipo, ele indicou um anime do mesmo diretor do pior anime da história do mal. É, mas só que esse outro conseguiu bater o outro, o antigo. Ah, ele conseguiu se superar, o mesmo diretor. Sim. O cara é foda. O cara é o cara, né? É, foi baseado num jogo de PlayStation 2, a história de um futuro meio distante, assim, tem uma alienígena gigante que aparece do nada no meio da cidade de Tóquio, parece uma lula em CG, muito estranha, com um monte de tentáculos, e tem uma agência secreta, onde tem umas meninas com pouca roupa, que lutam com mechas esquisitíssimos em CGs estranhíssimas, e simplesmente é essa. Tô vendo nada de ruim aí. Esse é o plot. Nada de ruim. Esse é o plot. Excelente. O plot é horrível, certo? Só que a execução disso aí não. É podre. É muito péssimo. Elas estão. É, até nesse videozinho curto que eu passei, já dá pra ter uma noção. Elas estão, sei lá, treinando. Tem uma menina com arco e flecha treinando. Aí dá pra ver que aquela ali é esportista. Caralho, é muito ruim, velho. Aí de repente elas estão. Meu Deus. Umas roupas estranhas, numas cadeiras, subindo e descendo, com os peitos balançando, e depois elas pegam o Mecha, vão enfrentar os monstros, e o foco que eles colocam é um zoom muito estranho, que você não sabe o que aconteceu. De repente elas estão indo pra batalha, e começa a batalha, e você não sabe o que tá acontecendo exatamente, que as cenas estão entrecortadas, mostra o rosto de uma, e depois elas estão comemorando. Ou seja, eu acho que alguém venceu ali, né? Vou te falar, Dragon Ball Super, você não é tão venceu. Ruim assim, não. Nossa, bem isso... Meu Deus, que... Mano, é horrível. Alguém venceu, mas não foi a pessoa que tá assistindo. Ela perdeu na vida. Cara, eu fui passando algumas cenas assim que eu não consegui ver ele inteiro do início ao fim. Deve ter levado uns 10 minutos pra assistir os 18 minutos que tem no anime. Mas, cara, é trash. É pra rir mesmo. É pra, aquele anime que tu assiste e ri de tão ruim. Parece que foi feito pra você, pra ser zoado mesmo. Pra ser ruim. Porque o cara pegar. Os caras pegaram o modelo de Mecha 3D e desenharam por cima. É muito ruim. É horrível. É tão ruim que nem música tem. Eu nem vou indicar a música dele, vou ter que indicar a música de outro hippie. Olha a surpresa, né? Ele falou. Não, eu não vou indicar desse, vou indicar de outro. Eu vou indicar a abertura de Pupa. Eu vou indicar a abertura de Pupa, que tem 30 segundos, e outro anime muito ruim que eu assisti. Mas não tão ruim quanto esse, mas esse nem música tem pra isso. Mas teria que falar dele, porque a ocasião merece. E Pupa eu acho que o pessoal conhece, né? É um anime de terror, que veio de um mangá, onde tem uma irmãzinha e o irmãozinho. A irmãzinha tem que se alimentar de seres humanos, de carne humana, e o irmãozinho se oferece, né, pra ela ficar mordendo ele, comendo os pedaços. Esse é o plot, mas não desenvolve nada a partir disso. É tipo, a irmã fica mordendo ele e gemendo, e ele fica gemendo enquanto é mordido pela irmã. Durante o episódio inteiro ele faz isso. Só fica aquele barulho. Eu não vou citar por... mastigação. Eu não vou citar pornô porque o Vilas vai cortar e vai reclamar que vai ter que cortar. Então... Não, eu não reclamo de citar pornô. Eu reclamo de você citar cenas. Só porque eu ia falar que tem episódio de hentai aí que tem uma mulher comendo a outra aí. É, tem mesmo. Ah, mas isso aí é comum. E, oi Vilas, tu lembra qual outro anime que o diretor de Pupa dirigiu? Cara, é um filme do Nido. Exatamente. Olha a decadência. Acho que foi o Awesome Waves, não foi? Foi, eu acho que foi. Pois é, de Ghibli a Pupa. Esse aí foi do topo ao abismo. Cara, Pupa. Nunca pensei que ele fosse citado por aqui de novo, cara. Pupa não merece. Pupa não merece atenção, não. Por Deus, cara. Não merece. Era pra ter indicado música, né, do outro anime, mas ele não tem. Caralho, o Pibop perdeu agora uma piada ruim. Muito na cara, cara. Qual? Eu não sei se eu posso citar. Cita depois, Vila, cita depois. Ah, depois vai perder o time. É que... perdeu, né? Você devia ter pulpado a gente. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Não. Bebop fazendo escola de piada ruim, cara. Isso é porque vocês não escolhem o tema, vocês escolhem esse tema aí. Isso é especial. Enfim. Opa, que pariu. Posti! Chega! Nossa! Bebop, qual seria a música novamente, por favor? Abertura de Pupa, o nome eu não sei, deve ser Pupa, porque eles ficam falando Pupa, Pupa durante a música. É tudo que eles falam é Pupa. Caraca, eles falam Pupa, Pupa. Você tá de sacanagem. É uma de sacanagem mesmo, pô. É, mas é. Vou lá no Letras e Músicas BR procurar a abertura de Pupa. Peraí. Veja. E fique com essa música. É a vez da última indicação dessa edição. A última indicação fica por minha conta. E para manter o nível dos bons animes que foram citados neste podcast, também vou vir com uma bela pérola, que é também do ano de 2014, também da primeira temporada do referido ano. Opa. E não é Pupa, mas é um anime tão ruim quanto. É sério, tipo, animes tão novos esses que vocês mais odeiam. Eu queria falar Kiteru Futara, mas Kiteru Futara já teve música minha recomendada aqui, então... Esse é ruim mesmo. Então, agora eu gostaria de falar brevemente pra vocês do maravilhoso plot de Oretu Inteus Minarimasu. Cara, até hoje eu não engulo que eu dediquei 60 minutos da minha vida pra ver 3 episódios disso, cara. Vamos chamar as várias chiquinhas. Eu me lembro que você avisou. Todo mundo avisou. A primeira foi a Natália. A Natália foi a primeira a me avisar, eu me lembro disso. Ela foi a primeira. Depois não é o pós do Eric, não, né? Que ele tinha falado lá que era um game sobre salvar as várias chiquinhas, né? Exatamente. Caramba, isso é muito exatamente. Ruim. A motivação dos personagens desse anime, dos ditos heróis, né, das heroínas, é salvar o mundo de uma cambada de ETs que querem roubar todas as Marias Chiquinhas do mundo porque as meninas que usam o penteado Maria Chiquinha possuem poderes exclusivos que outras humanas não têm. Então eles querem pegar esses poderes das meninas que usam Maria Chiquinha e levar pro planeta deles. Olha que lindo. Mas nosso querido super-herói, fodão, ele quer salvar as Marias Chiquinhas e por isso ele usa super Maria Chiquinhas que transforma mulher. Em mulher. Pior, né? Vamos considerar e os lagartos pior, querem pegar ele. Vamos considerar como pior. Tem um rapaz que faz parte dessas heroínas que se transforma em mulher pra virar uma delas. O amor dele pro Twin Tails é maior que tudo, sim. E eles escolhem ele. Porque exatamente. Sim. Não fala Twin Tails, não. Dá uma elevada, não baixa. Maria Chiquinha mesmo. Vamos usar Maria Chiquinha, vamos usar Maria Chiquinha. Ô, Carlinho, você não precisava de aviso, Carlinho. Depois da abertura tem aquele negócio de patrocínio, né? Aí tem a japonesinha falando lá dos patrocínios. E embaixo tem uma mensagem: não faça com a sua vida. Para de assistir essa merda. Para. Não dá uma mensagem, se você reparar, é bem. Da onde eu assisti, não tinha essa mensagem, meu bom. Não tipo o Jequiti que aparece na tela, assim, tem um cara falando: não faça isso, para. É, foda. Não tinha, cara, infelizmente não tinha. E apesar do plot horrível, personagens medonhos e falta total de qualquer sincronismo entre ambientação e todas as demais características técnicas que vocês pensarem, ainda consegui salvar alguma coisa no anime que foi seu tema de abertura, que consegue ser um mínimo, no mínimo, alegre, que é o nome da música Gimme Revolution. Esse é o tema de abertura de Ore Twin Tails ni Narimasu, que eu acho que não precisa mais nada ser dito sobre esse anime, né? Pelo amor de Deus. Você viu até o fim mesmo? Eu vi 3 episódios. Ah. Não passou no meu teste de 3 episódios e foi dropado. Eu vi até o 2 para saber se era ruim mesmo ou se ia ficar menos pior, mas não, era ruim mesmo. Eu posso te garantir, Bebop, eu te garanto que o episódio 3 foi pior que o 2 ainda. É, o 2 foi tenso. Nossa, eu dropei no primeiro e eu avisei o Carlírio. Carlírio, não assiste essa merda, você vai se arrepender. Olha o que aconteceu, tá vendo? Você tem que seguir a minha dica, querido. Não, Natália, eu não dropo anime em um episódio só, não adianta. Só com um episódio. Vou me defender aqui. Vou te falar um negócio. Uma dica pra mim, pra todo mundo aqui e pra todo mundo que tá escutando, leiam o post do Eric. Ele deixa bem claro o que você tem que assistir pra você ter que assistir, cara. É, ele deixa claro. Sério. Mas assim, eu só assisti 2 episódios porque eu não assisti o primeiro assim que saiu, já tinha saído 2. E eu vi na sequência, aí eu tava com preguiça de levantar pra dar stop, aí foi pro segundo, entendeu? Por isso que eu assisti 2. Eu tava com tanta preguiça de fazer isso que eu nem vi o primeiro. Eu tava quase dormindo, na verdade. Ah, isso. Ok, então. Tá vendo como preguiça traz coisas ruins pra sua vida? Exato. Voltando então, escutem Gimme Revolution. A abertura do maravilhoso Ore Twin Tails in Arimasu. Só que não. Ok, todas as indicações foram feitas, então chegou o momento final do podcast em que as pessoas vão fazer os seus jabás particulares e também vão fazer a sua sugestão de tema para o Sobre Músicas e Animes número 51, que é para o mês de novembro. Eu vou te falar, eu vou apelar feio e se não ganhar eu vou ficar muito triste. Vou começar a fazer okay. piada ruim que nem o Bebop. Ai, já basta um fazendo piada ruim, já basta um. Ai, Jesus. Eu nem fiz nada. Sem maiores delongas, senhorita Natália, seu jabá, seus agradecimentos e sua sugestão de tema, por favor. Por favor, visitem a Offline Brasil. Muito obrigado. Comentários, leiam meus posts, legal, pá, não sei o quê. Visitem a página do Nascer Herói no Facebook, o canal no YouTube, o blog, o que vocês não, não sei. Olhem lá, eu tô meio sem vontade depois desse podcast. Esse podcast foi tenebroso, realmente foi tenebroso. Né? Então. Ainda bem que foi só uma hora, né, gente? Graças a Deus. Ai, o Carlinho fala isso, mas ele participou do podcast de Hentai. Eu participei também, eu fui membro dele. Mas não foi pior do que isso. E fez até propaganda pro pessoal do trabalho. Foi bem pior, sim. Galera, a família tá bem de saúde? Rota. Graças a Deus. Então, muito obrigada. Apareçam lá e meu tema, nem pensei no tema, que droga. Vou repetir o tema passado, que é músicas em inglês. Ok, então, valeu, senhorita Natália, Natasha Rafaela, muito obrigado. Nath, você não tinha termos de busca pra falar? Posso agora? Então tá. Tem 7 termos de busca aqui do Offline Brasil. No podcast passado, o Carlinho me, sabe, falou: ah, se você trouxer termo de busca do Offline, eu trago lá do Netoinho. Ah, legal, tá bom, vou pesquisar. Aí eu peguei os termos de busca que saíram desde o dia 5 do mês passado até hoje. Aí apareceram essas lindas pérolas. O primeiro é Animate GIF Loli Lolicon 3D Hentai. Muito bem. Meu Deus. O segundo é Incesto na TV japonesa ao vivo. Muito bem, né? Obrigado. O terceiro é Masturbação Bizarra Hentai. Tá bom, como é que chegou na fila? Veja Bibble Black, rapaz. O quarto não faz sentido algum. É positivo, negativo, contraste visual. O que isso tem a ver? Eu não sei. Filosofia aí, hein? Profundo. Ah, já entendi o que ele quer dizer. O que é? É alguma coisa sobre contraste. Ah, cara. Tá de parabéns, é isso aí. Tá de parabéns. Ótimo. Na verdade, eu entendi, eu só não sei explicar. Tá. Tá ok. Como ele chegou na slide, ninguém sabe, né? O quinto foi Sexo Hentai Monster, só que Hentai escrito com R e Tai com Y no final. Hentai. Meu Deus. Aí, daquele Guaraná Tai. Novo gênero de anime, meu pai. Sexo Hentai Monster. E o próximo é Brasil Hentai Casos de Família, porque eu não sei. E cai no final do Brasil, tá certinho, tá? Tá ótimo, cara, tá ótimo. Casa de família tem hentai, não sabia, tá bom, né? Então, e o último é hentai ferido. Hentai ferido, sim. Que isso? Isso que é? Se feriu e foi fazer um hentai. Eu acho que quem digitou isso aí deve ser um sadomasoquista, porque não é possível. Não, que isso, cara, hentai, vocês botam hentai como o gênero lá, mas ele pode ser a pessoa, cara. A pessoa é um pervertido, tá ferido. É, isso. É certo. Ele tá procurando pessoas pervertidas, feridas. Olha, claro. Fetiche. Pode ser, tá. Natália já está previamente convidada para no próximo mês trazer mais desses guias de busca do Offline Brasil, porque merece. Olha. Hentai, desculpa, é o nome do site do mangá Hentai. Eu acho que ele estava procurando algum mangá. Caralho, alguém fez Hentai de casos de família. Não sei. Vai tomar no cu. Porra. É, mano. Aí eu já não sei. Enfim. Alguém se arrisca a procurar isso no Google? Não. Ok. Valeu então, senhorita Natália. Obrigado. E Loba, é a sua vez. Daí faz aí seus agradecimentos, dá sua sugestão de tema pro próximo podcast, é isso aí. Eu ia procurar agora o Hentai tem casos de família. Olha isso. É isso aí, eu tô aqui, não estarei mais, eu estou aqui. What? A gente sabe que você tá aí, Loba. A gente sabe. Eu estava. Sobre o positivo e negativo. Tava em 3 chats aí. Eu não sei o que, que eu tô falando nesse chat que eu tô falando no outro. Aqui é o podcast. Tô muito confusa agora. Lobão, você está num podcast, ok? Eu achei um quadrinho aqui, mas na Hentai não, que é um quadrinho do Pateta. Tá bom, vai. Já aí, tô bem. Pronto, é isso aí. Qual que é o tema, Lobão? Ah, qual é? Qual é o tema? Sugestão é animes que você fingiu que viu. Tipo, aquele que você sabe de tudo sobre, mas você nunca assistiu e nunca vai assistir. Tipo, Shingeki no Kyojin. Bom, animes que você fingiu que viu. Gostei, cara. Gostei. Boku no Pico. Animes que estão no seu mal, mas você nunca viu. Ah, não. Exato. Isso é verdade, né? Que verdade, ninguém falou que Boku no Pico não é brincadeira. Mas é isso aí. Valeu, Loba. Brigadão. Vamos para a próxima pessoa, que vai ser a Evilazo. Não, Evilazo não. Vai ser a Nayara. Caraca, fala, que jogou na cara do Evilazo. Você não, seu merda. Fica lá no canto. Não, Evilazo, tradicionalmente é o último. Eu sou o penúltimo. Ah, tá. Bom, obrigada por mais o convite para participar desse podcast. Queria dizer que mês que vem... completo um ano de participação no podcast, então tô muito feliz por conta disso. Infelizmente não consegui, acho que, participar de todos durante esses 12 meses, mas pelo menos os que eu participei foi muito divertido. Então queria agradecer aí tanto os integrantes todos aqui, né, tantos que não estão, o Eric, por exemplo, né, e também agradecer, né, todo mundo que tá acessando bastante e que vocês continuem escutando o que a gente tem aqui pra falar. E, bom, falando de tema, né, eu também vou pegar um pouco pesado pro lado emocional. Então, gente, como mês que vem eu completo um ano de participação no podcast, eu queria muito falar de anime meca. Então, é que acho que esse foi o primeiro tema que eu citei aqui, né? Então é isso aí. Vou voltar com esse tema pra gente falar de anime meca. Porque não é possível que a gente vai falar de robôzinho, vocês vão vir falar de hentai no meio de um podcast robôzinho. Então, também... Ah, não, não, gente, não. Também é por isso, ok? Eu já vou deixar avisado. Eu já vou deixar avisado que se o tema da Ney ganhar, eu vou falar de Dai Shogun. Já tá avisado. Eu só sei que eu posso falar de Naruto, e é verdade, e é muito triste isso. Que é muito triste, Naruto. Enfim, acho que é isso que eu tenho que falar. Obrigada. Okay. Nós que agradecemos, né? Show de bola. Lembrando, né, que você completa um ano mês que vem e a Rafaela completou um ano agora. Né? Sim. Então. Esse tema é maravilhoso. Obrigado. Exatamente. Exatamente. Muito bem, logo após a Nayara, é a vez do Ian fazer o seu jabá particular, falar o que achou no podcast e dar a sua sugestão de tema. Bom. Vou agradecer, né, porque Nayara agradeceu, não quero parecer mal agradecido na frente das pessoas que estão ouvindo isso aqui. Enfim, então, obrigado pelo convite novamente, sempre um prazer estar aqui, um prazer falar das coisas que eu gosto e ter, vocês terem que me ouvir. Quer dizer, não, que eu não gosto dessa vez, mas vocês me entenderam, o importante é eu falar. E... Tá ótimo! Enfim, agradecer novamente, acessem... Shoujismo tem um podcast novo de Sakura Card Captors. E acessem também o meu outro blog, Na Casa do Moeno, Entre Satanás. Sempre com posts maravilhosos sobre animes muito bons. E nem um pouco tipo de anime que poderia ter aparecido no podcast desse mês. E no mais, é isso. Ah, o meu tema. O teu tema. O meu tema. O seu tema. Você não pensou antes. O meu tema, eu vou pegar um pouco do que a Loba falou ali e botar animes que você assistiu, mas que você deseja agora nunca ter assistido antes. Não vale hentai. Então é animes que você viu, mas se arrepende, algo assim, né? Isso, animes que você viu, mas se alguém perguntar, você vai se jurar de pé junto que você nunca viu, porque você quer esquecer que você viu aquilo, porque o anime é muito ruim. E você não nunca é esse mais... aqui. Não é esse aqui? É esse, por que eu achei que... Não, nesse aqui. É mais ou menos o podcast. Mais ou menos. Mas tá valendo. Tá bom, tipo. Assim. Valeu então, Ian. Brigadão. Esse é o caminho de suor e glória, cara. Muito bem. Bebop, caro amigo do blog Animecote, é a sua vez de fazer o seu jabá particular e fazer a sua indicação de tema. Bom, o podcast vai ser lançado no Animecote, então. Pessoal, já acessou o Animecote, obrigado. E o tema vai ser anime. O Bebop agora snowboard completamente me opinando, cara. Snowboard. Ah, é verdade. Isso. É verdade. O pessoal do Yopinando também pode acessar o Anime Coach. Provavelmente vai ter o link aí, que o Evilazo é bonzinho, vai fazer isso. E o tema, né? O tema vai ser animes que poderiam ser hentai. Que não são, mas poderiam ser. Caraca. Você vai ter que explicar por que poderia ser. Não, cara, se você tá mandando, eu dou um tiro no Bebop, cara. Eu vou votar no dele. Fala, cara, vocês estão apelando pro próximo. Vou falar de Gandalfite. Eu não preciso explicar o porquê. É porque dá pra ver os lados da rata. É só mais um tema que se ganhar eu posso colocar da Shogun, enfim. Ai, ai. Ah, vou falar daquele Samurai Girl. Pronto. Não fala de outro. Bebop, valeu, muito obrigado, rapaz. Agora é minha vez de fazer um jabá particular. É, mais uma vez agradecendo a todos pela participação, pelo compromisso. Bebop, você tem termo de busco? Não, cara. Os mais recentes são o que o Eric já falou no cast. Ah, então tá. Mais uma vez agradecendo a todos pelos 50 podcasts. É uma série que já tá chegando aí a um nível bem, bem mais do que satisfatório, né? Já tá num nível excelente de trabalho, de ser levado adiante. E eu só posso expressar minha alegria com isso. Tudo bem que o tema gerou muitas conversas inesperadas nesse podcast, digamos, mais especial, né? Por causa do número 50. Mas eu acho que essa é uma tradição dessa série de podcast sobre músicas e animes. Cada tema revela conversas interessantes, coisas que algumas pessoas não conheciam, e isso é muito bacana, e isso é algo que eu respeito demais. Então eu agradeço a cada um dos colegas que estão aqui presentes, faço os votos de que você que está nos escutando visite cada um dos blogs participantes, inclusive o meu, o Netuin, que encerrou recentemente os posts sobre a última temporada de animes, e iniciou agora os posts sobre a nova temporada de animes. Minha sugestão de tema será animes que não passaram no Brasil. Músicas de animes que não passaram em nenhuma TV brasileira. Apenas isso. Animes que não foram exibidos no Brasil. Do seu outro tema. Exatamente. Como se a gente nunca indicasse, né? Isso, mas tudo bem. Não, mas nesse caso aqui só vai valer animes que não foram exibidos no Brasil mesmo, né? Se tivesse passado muitos animes do Brasil mesmo. Tema livre. Olha, se for falar tema livre, tem os três temas livres passados aqui, mas ok. Contando o meu, mas tudo bem. Os três foram seus, cadeira. Mas tudo bem. Gente, tô falando de quem escolheu nesse podcast, Luke. E tenho dois guias de busca, né? Duas palavras, dois termos de buscas que usaram para chegar no Netuin. Eu não sei como essas pessoas usaram isso para chegar no Netuin. Não faço a menor ideia. O primeiro deles chega até a dar uma vergonha a ler. Procurei pela bunda do Hantaro. Chegaram no meu blog com isso. Tô falando. Tá fazendo de Hantaro. É o grupinho da banda que gosta de Chiototora, não é possível. Nossa, cara, Camilo, a galera foi, tá chegando no seu blog. Você que chegou no meu blog com esse tempo de busca, você tá de parabéns. Você tá de parabéns. Olha, sinceramente. Eu juro por Deus, cara. Eu juro que eu digitei esse tempo de busca e não cheguei no meu blog. É indignado, né? Quem é você? Que horror. Mas você chegou no blog de alguém. O cara procurou o texto, chegou lá numa página lá do hotel do Carlírio. Carlírio, repete aí pra gente, pra quem não ouviu. Procurei pela bunda do Hantaro. Esse é o termo de busca. Será que encontrou lá no Netuin? Encontrou nada, cara! Será? O que é isso? Vou procurar aqui, pera. Vai ver, ele queria escrever Hamatora e escreveu Hantaro. Escreveu errado, pode ser. E o segundo termo de busca não tem nada de enigmático, mas fica aí o registro até pra Nê, que curtiu tanto o anime de Nanoha quanto eu. O termo de busca era Lirical Nanoha Vive de porque o Eren é o melhor personagem. Não fui eu juro que não fui eu. Então foram esses meus termos de busca, então. Um extremamente vergonhoso, que eu não sei como é que eu tive coragem de ler aqui, mas ok, né? E detalhe, a pessoa procurou ele por 3 vezes, tá? Caralho, eu acho que velho. Eu prefiro acreditar que foram 3 pessoas diferentes. Também quero acreditar nisso, Graça, quero acreditar nisso. Mas enfim, meus agradecimentos a todos novamente. E agora é a vez do Evilásio. Peraí, antes eu quero falar uma coisa. Sabe o que pode estar acontecendo? Todo cast, o Evilásio já começou isso há um bom tempo, né? Já tem quase um ano ou mais que ele tá fazendo isso. Ele tá falando os termos de busca. Alguns espertinhos que devem estar escutando sobre músicas e animes devem estar procurando de sacanagem algumas coisas, não é possível. Pode ser tá isso. Tá aparecendo cada vez mais bizarro. Cara, eu realmente não duvido disso. Olha, cara. Eu faço isso no Shunan desde 2011. É foda, né? Eu não duvido da internet, cara. É, o mundo do Hantaro é triste, cara. Mas é muito tenso, cara. Mas é, enfim. Evilásio, é sua vez, suas considerações finais, termos de busca, caso queira citar, e sua dica de tema. Mas só tem um termo de busca aqui, que só quem manja de HQ americana que vai achar interessante, que alguém chegou lá no Yopin procurando o Adão Negro da Marvel. Oxi! Sei quem é. Eu achei que é o Adão Negro. Deve ser a Pantera, cara. Deve ser a Pantera. Só porque é negro, olha que racismo, velho. É impressionante. Não tem nada aqui muito mais assim, interessante. Alguém procurou por The Godfather, né? Podem ter procurado pelo Carlinho. Olha aí. O quadrinho se esconde aí. A máfia tá te procurando. Já estão me procurando já. Tô pego, cara. Tô pego. E também a bunda do Hantaro. Nayara, quieta. Corre pra Itália. Opa. E Carlinho, tem bunda do Hantaro lá? E a família tá boa de saúde? Será que não era banda do Hantaro que ele queria saber? Vamos continuar, vamos. Tem banda? Então. Bunda ele tem. Tem banda também. Então, vamos aqui rápido. Alguém tocar pra paraca. Bora, pessoal, vamos lá. Queria agradecer a todo mundo que ouviu o podcast. Eu vou ler alguns comentários aqui, rapidinho, que o pessoal fez na última edição, que a gente falou sobre animes de mistério ou suspense. São os comentários lá do Iopinando e do Ninkuchi. Então teve o Yuri Guimarães, que falou que nesse podcast faltou o mais novo anime de mistério da temporada, que foi o Rampo Kitan. E eu expliquei pra ele por que a gente não falou de Rampo Kitan, né? Eu ia falar de Rampo Kitan. Mas ele falou lá das memórias do Akechi, do querido antagonista, o Namikoshi. Eu não fui tão longe. Pô, delícia. Ele disse que em todos os episódios esse cara tá presente, né? Não sei quem é. Então, e ele agradeceu pelo trabalho, né? Que bom, né? Que bom. Pelo menos não foi ingrato todo tempo. O Ismael Monteiro, THE, tá sempre comentando nos nossos podcasts. Ele comentou que o podcast foi bastante misterioso e faltou a música do anime do Scooby-Doo. Ok, tem anime do Scooby-Doo? Tem anime do Scooby-Doo? Eu não sei. Não sei se foi uma piada, eu não sei se ele viu uma foto na internet. Então, foto de Scooby-Doo ele acha na internet. Tem 10 é anime também. Mas Scooby-Doo? É porque Scooby-Doo também é Cartoon Network, né? Cartoon Network Bike. Mas bem, é assim, no podcast de Cartoon a gente falou de Scooby-Doo, né? Se o pessoal quiser saber, tá lá. Lá no Anime Coach, teve o Giovanni Menezes, que comentou que logo na primeira vez, a primeira música do podcast falou do Itsuko, que ele disse que adorava a voz, e disse que faltou a música do Sekimatsu Okuchi Gakuin, que ele também gostou bastante do anime e da música. Eu também acho bem legal, cara, esse anime, e acabou que a gente esqueceu mesmo, talvez. Teve o Wesley Kuhn, que eu devia dizer muito parabéns, Wesley Kuhn, pelo Avatar. Alguém mais assistiu o Django Edson Murado no Antigo. E ele falou bem do final de Yuri Kumarashi. Ele disse que melhora a partir do episódio 7. Não sei o que vocês pensam. E assim como Maora e Mendrum, os dois são mundos de drogas, muito viajados, cheios de fetiche. E ele também perguntou, né, o que é Masterchef? É sério isso mesmo? Ele perguntou. Masterchef é o melhor de culinária do ano. Em janeiro teve Shokugeki no Soma e teve Masterchef, melhor anime de culinária do ano, na minha opinião. Masterchef é foda porque ele usa vários clichês. Eu vi no Twitter, tem várias coisas mostrando, tem clichê de Jojo, tem clichê de não sei o que, é muito clichê. Muito bom. Mas assista Masterchef ano que vem. Apesar de que o final dessa temporada do Masterchef é muito triste, cara. Então a Best Girl não ganha no final. Muito triste. Foi o inimigo, cara. Foi o vilão que ganhou pra mim. Muito triste. Poxa, Nair, não faz eu chorar lembrando. Muito triste. E bem, é isso. Obrigado por escutarem o podcast. Só lembrando que daqui a 2 semanas vai ter podcast especial comemorando as 50 edições com os melhores momentos, ou os melhores momentos que eu achar das 50 edições. Bem, vamos lá, Luke. Você falou o tema? Ah, sim, tema, né? Desculpa. É, então, por favor, votem nesse tema, senão eu vou começar a fazer piadas ruins com o Bebop com mais frequência. Que eu quero, já que a gente, no final de setembro, a gente lançou lá no Anime Code, o Bebop lançou lá no Anime Code, um podcast sobre o Hayao Miyazaki. E já que, quando esse podcast sair, provavelmente já vai ter saído um podcast sobre os outros filmes do Ghibli. Então, pra fechar o trimestre, eu gostaria de indicar músicas do Ghibli. Por favor, votem nesse tema. Pelo amor de Deus. Votem. Já votei aqui. É, meu tema é esse. Músicas do Estúdio Ghibli. Músicas de filmes do Estúdio Ghibli. Pronto. Perfeito. É, já é isso. No Clux. Então, entre lá no Chunão, Chuma de Nankin. Saiu meu post de Dragon Ball. Finalmente. Olha aí, cara. Finalmente. 25 anos depois. É, nossa. É, também tá saindo um quadro semanal, o Music Monday, que eu tá falo. Tá saindo mesmo? Olha. Só não saiu essa semana porque eu tava sem computador, né? Aí fica meio difícil digitar um post no celular. É, já tá com computador já? Já voltou. Alguns temas de busca aqui. Do Shunan, você sabe que é outro nível, né? É claro, claro. Eu vou começar com um levinho e vai indo pro pior, né? É, começa com pessoas de 40 anos falando sobre Cavaleiros do Zodíaco. O cara é muito específico, ele só quer pessoas de 40 anos. Se for 41 ou 39, você não vai pegar, né? Fodeu. É, CDZ, golpes verdadeiros ou apenas socos? Sim, eu já dei um meteoro de Pegas em casa, quebrei a parede, foi meio foda, assim, tô meio expondo. Você arrancou a orelha de alguém? Foi foda, cara. Cólera do dragão no chuveiro. China, esse aqui... mulher cavaleiro? Esse aqui... Exclamação de Atena. Esse aqui é... é parabéns pra pessoa escrever. Alguém já invadiu seu cérebro. Quem disse que não dá pra pegar um dragão em vez em quando? Parabéns. Eu não sei o que você tá falando. Quem disse que não dá pra pegar um dragão de vez em quando, cara? É isso. Isso parece ser algo de Pokémon, mas ok. Isso eu, não, é um eu acho que é balazo, né? Eu acho é isso que eu ia falar. O cara que tá na balada, nada. Aí ele lançou essa frase. É, DVD, filmes de japonês, abuso sexual, idioma, cara, idioma sexual, em português. MP4 da Lodge. O cara deve ter 5 anos, cara. E se prepare pro último, é meio não, pesado. Não, não, só, não, só o cara falou isso, escreveu abuso, A-B-U-Z-U, e sexual com X-O-A-L-L. A-L, muito bom. Sexual. Talvez o termo de busca mais pesado que eu já vi na minha vida. Saiu uma lágrima do meu olho, assim, tô bem triste. Tô com medo. De uma pelada. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Alguém procurou Dilma pelada no Google. Cara, não fizeram isso. Parabéns. Não. Parabéns, não, você. Não. Como é que chegou Dilma pelada no Chulan? É um negócio, padre. Totalmente curioso agora. Deve ter sido o cara que pegou o dragão de vez em quando. É, deve ser do dragão. Eu mando lágrimas aqui também. Saiu uma lágrima. Eu nem imaginava pra você. Não imagina. Aquele sorrisinho da Dilma com o batom vermelho olhando pra você pelar. Oh, meu Deus. O meu tema vai ser homenagem à Nayara. É um ano aí. Então, já que ela não tem coragem de fazer o tema, né? Porque ela fica com vergonhinha. É, músicas da Nana de animes. Nana Mizuki. Do anime? Não, de animes da Nana Mizuki. Ela falou que queria fazer, mas tinha vergonha, né? Então fica aí pra ela. Legal. E meu último anime, o pior anime que eu já vi. Olha, ficou difícil, porque eu tinha que fazer a segunda indicação desse tema horroroso que vocês votaram. Porque eu tenho que fazer duas músicas. E eu tinha 3 animes, e os 3 têm músicas ruins, né? O primeiro é White Album. O Calheiro vai ficar puto, mas eu realmente odeio White Album com todas as minhas forças. Vai pro inferno você. Eu tentei ver o primeiro episódio umas 3 vezes e eu não aguentava, cara. Era muito ruim, era muito chato, dava vontade de bater naquela garota. Era muito ruim. Tem o Canon da Toei, né? Selo Toei de qualidade. E que sem intriga com o Carlírio, não é possível. E que o protagonista vendia queixada na praça, porque era um queixo enorme, era inacreditável o tamanho do queixo do protagonista de Canon. Luke, o que você tem contra mim? Fala aí. Ah, não, não, Carlírio, sério, Carlírio, você vai defender o Canon da Toei. Não, não tô defendendo, tô defendendo. Pelo amor de Deus. Eu fui demorar a ver Canon 2006 por causa do Canon da Toei, cara, porque era horroroso, muito ruim. É, e a minha terceira escolha era Clannad, o filme de Clannad, da Toei. Porque é uma merda inacreditável. Toei novamente. Da Toei. E me deu spoiler do final do After Story da Kyoto Animation. Da Kyoto Animation, não, do. Da Kyoto Animation. Fez Clannad? Kyoto, isso. Que me deu spoiler da garotinha e tal. Eu fiquei revoltadíssimo com esse filme. E ainda por cima deu spoiler errado. Ainda por cima deu spoiler errado. Ele não deu spoiler errado. Ele adaptou, pelo amor de Deus. Sim, deu spoiler errado. Spoiler. Porque spoiler, porque o final adaptou, do filme. O final do filme, ele faz uma gracinha, né, pra dizer a verdade, porque na verdade o final do anime é totalmente diferente. É spoiler porque o anime tava seguindo certinho, só que o final é diferente. Então pra mim aconteceu aquilo, foi um spoiler pra mim. É, mas enfim, eu vou ficar com o encerramento, que eu não sei se é do jogo ou do anime, que é o encerramento de White Album, que é chato pra caralho, como um anime. Então fica aí com ele. Eu não sei o nome, não quis procurar, foda-se. O título da música. Foi uma música do Beatles, cara. Aproveita, do White Album. Vai ser errado. Melhor do que a música desse anime. É ruim demais esse anime. Blá blá blá blá blá. Não, eu não tô falando de sacanagem, galera. Eu realmente. Não, você tá sendo sacana. Não tô, cara. De verdade. É muito ruim. De verdade. Galerio, o cara no shoujo. Estamos falando de Watch Album, não Bocado no Shoujo. Mas Bocado no Shoujo a gente também não gosta e você gosta, tipo. Glass Leaf! É. Vai, defendo ele então, tô um pouco me ligando. Tá lixando, cara. Mas é isso. Já devia estar acostumado, né? É, então. Tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau. Pai, shite masu, sameshigari ya no anata, tsuyogaru watashi ga motto motto sameshii, anata to no omoide no. Você já tem a transição do podcast. Nossa, no 50º podcast, no 50º nós vamos ter Atende Bebop, nossa senhora, cara. We'll be right back. caralho, quero dormir.